O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui mais uma vez para trazer os conhecimentos da Psicanálise Integral Trilogia Analítica, a ciência interdisciplinar criada pelo psicanalista Norberto Kepp. Olá, Dr. Kepp. Então, vamos começar vendo primeiro, nós temos aqui vários analistas, né? Começar o programa vendo, por exemplo, o que, que o Léo, que trabalhou e tem muita saudade de Londres, né? E não é sem motivo, né, Léo? É, realmente. O que, que o Léo poderia apresentar hoje, né? O senhor tem um caso aí tirado do livro, né? Sim, Dr. Kepp, do livro Bíblia Trilógica, de sua autoria, o senhor cita um exemplo de análise aqui que eu achei muito interessante, que pode esclarecer uma situação assim, muito crítica para a humanidade. Então, a sessão foi a seguinte, o cliente falou: esta vida é mesmo uma dureza. Aí o senhor perguntou, o que o senhor quer dizer com isso? O cliente respondeu, que a nossa existência não é nada agradável. Então o senhor interpretou, o senhor está dizendo que estamos em uma desistência da vida e não uma existência. Então, o senhor explica que não é a vida que seja dura. A vida é uma beleza, é boa, tem tudo que faz parte, que satisfaz a natureza humana. Agora, a maneira como o que o ser humano fez da vida é uma outra coisa, né? Então, tem a explicação aqui nesse capítulo. A humanidade construiu suas leis e fez uma estrutura contrária aos interesses dos homens, motivo pelo qual sofre de tantas doenças e perece tão cedo. Então, me fez lembrar essa questão da máscara, que o senhor tem explicado, que a máscara não é quando a pessoa finge que ela é boa. Pelo contrário, porque todas as pessoas são boas por natureza. A máscara é quando a pessoa se recusa a ser boa. Aí ela põe uma máscara de egoísta, de agressiva, que não fazem parte da natureza dela. Então, eu acho que é um ponto assim que, se os ouvintes quiserem se aprofundar, podem encontrar aqui no seu livro A Bíblia Trilógica. Então, o senhor está falando sobre a existência, né, que o pessoal acha, em geral o povo tem a ideia de que a vida aqui é uma realidade, né, é muito desagradável essa realidade, e essa realidade ruim, vamos dizer. A pessoa tem que, vamos dizer assim, no sentido materialista, né? Tem que ter o dinheiro para não morrer de fome, tem que ter dinheiro para se vestir, para ter casa, etc. Então, eu posso dizer que essa não é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade seria aquela vida que muitos imaginam antes da chamada queda original, quando os seres humanos estavam no paraíso. Então, como explicar essa questão, né? É que o ser humano, ele não quis viver de acordo com a transcendência. Então, a vida no paraíso seria uma vida, assim, transcendental. E o ser humano, ele recusou isso e quis ter uma vida sensorial. Então, esses dados, por exemplo, que a teologia trouxe, são muito importantes porque ajudam a saúde mental da pessoa. Quer dizer, levam a pessoa a ter um equilíbrio maior. A gente pode dizer o seguinte, que a vida verdadeira é uma vida dentro do bem, quando a pessoa está no bem e pratica o bem, e, portanto, também recebe o bem dos outros. É uma vida dentro da verdade. A pessoa que aceita, né, viver de acordo com a realidade, porque a verdadeira, vamos dizer, realidade é boa. a verdadeira realidade é algo assim muito agradável. Não é uma luta, por exemplo, que o ser humano tem que travar para sobreviver. A verdadeira realidade não está existindo mais porque o ser humano renunciou. Mas a verdadeira realidade é viver no bem, na verdade e na beleza, como os seres humanos viviam no início da criação e que desistiu. Então, comentando, por exemplo, essa questão de contato, vamos dizer, com a transcendência, a gente pode dizer que as pessoas espiritualizadas, elas têm uma ideia melhor de que a questão de espaço e tempo é uma questão artificial. Então, a questão do espaço, por exemplo, o ser humano, mesmo que ele tenha abandonado a transcendência, né, o paraíso em que ele vivia, ele abandonou no sentido de recusar, mas ele vive agora, como antes, no mundo inundado por Deus, vamos dizer, que o mundo, em todo lugar, Deus existe. Como, aliás, fala a teologia, né? Da onipresença, que Deus está presente em tudo. Por quê? Porque a questão de espaço é uma questão puramente sensorial que o ser humano apenas usa isso artificialmente. Então, nós não temos um espaço entre nós e a transcendência, entre nós e Deus, entre nós e os anjos, entre nós e os espíritos, os seres espirituais, as pessoas que já pereceram. Mas esse, vamos dizer, espaço não existe. A única questão é que a gente agora não percebe a presença deles porque nós queremos viver mais os sentidos. Então, as pessoas espiritualizadas, né, que falam em contato com esses seres que estão na transcendência, essas pessoas é que têm razão, porque realmente nós estamos em contato. Por isso que existem esses fenômenos, vamos dizer, o fenômeno da bilocação, né? Quando a pessoa está num local e está também em outro local, como o caso até daquele Antônio, né? Um santo que falava no púlpito e depois foi visto lá com o pai, socorrendo o pai que tinha tido um desastre a quilômetros de distância. E depois, imediatamente, depois de 15 minutos, ele continuou falando no púlpito lá da igreja, lá na Itália. Então, vamos dizer, o ser humano continua em contato com todos os seres que pereceram um dia e também com os outros, né? Os anjos, eu falei, com o próprio Deus. Então, as pessoas espiritualizadas, elas têm mais razão do que as pessoas materializadas, as pessoas sensorialistas, que pensam que existe uma distância enorme entre nós e a transcendência. Nós estamos na transcendência. A questão de ter tempo e espaço é uma questão artificial. Então, estando na transcendência, 90% da vida que temos é dentro dessa vida espiritual. É por isso que Platão, que foi praticamente o inventor da filosofia e que trouxe as ideias mais, vamos dizer, profundas e certas, ele dizia que o ser humano tem proveniência diretamente do ser divino. E ele fala mesmo que o ser humano é um ser também divino, porque ele é muito mais, assim, vivendo a transcendência do que essa própria vida materialista. E que, portanto, o conhecimento vem dessa parte divina que ele tem. O conhecimento chamado infuso, né? O conhecimento espontâneo vem de dentro dele. Porque o ser humano, evidentemente, ele não pode querer conhecer aquilo que ele já sabe, porque ele já sabe. E muito menos o ser humano não pode querer conhecer aquilo que ele não sabe. Então, como se resolve, né, esse dilema heurístico que ele fez, é que o ser humano tem dentro dele toda a sabedoria, inclusive o conhecimento que ele tem do mundo exterior, vem do interior dele. Então, quando ele vê um elemento exterior, ele apenas dá um nome, ele apenas reconhece algo que existe dentro dele, de um modo formal, e que ele reconhece no exterior, se algo é animal, se algo é vegetal, se algo é um mineral mesmo, se algo é bom, se algo é ruim. Esse conhecimento vem do interior dele, porque o conhecimento existe já no interior dele, e não é algo que ele vai começar a conhecer através dos sentidos. Que quando ele vê algo sensorial, ele sabe reconhecer o que é, porque tem esse conhecimento no interior dele. Então, Platão teve o nome de divino e foi aceito por grande parte da humanidade por causa disso. Agora, eu gostaria de perguntar a Helena Melander o que, que ela gostaria de falar sobre esse trabalho trilógico. Eu acho um trabalho fantástico, inclusive no ensino, né? Porque a gente tem uma escola que se chama Escola de Línguas Millennium, onde nós ensinamos línguas através desse método terapêutico que o senhor desenvolveu. E tem um assunto que eu sempre falo com os meus alunos, especialmente esse texto. Eu leio com todos, porque vejo que pega cada um. Na aprendizagem de uma língua, muitos alunos eles têm medo de falar errado, eles se sentem totalmente bloqueados, né? E nesse livro, A Origem das Enfermidades, o senhor escreve assim, que sanidade é o interesse pelo bem, enquanto enfermidade é o pavor em ver os erros. O título depois continua assim, que noto que existem dois comportamentos fundamentais. O primeiro, denominado neurótico, quando a pessoa permanece aterrorizada em ver qualquer problema, chegando a se imobilizar quase completamente, como no caso de uma sintomatologia grave, catatonia. E os indivíduos interessados pelo próprio desenvolvimento e progresso, que não se conformam em serem brecados pelos seus erros, procurando afoitamente entendê-los para superá-los. Quer dizer, esses dois tipos, né? A pessoa que morre de medo de ver algum erro e a pessoa que não se importa tanto com o erro, ela quer entender o erro para poder ficar no bem. Aí entra a questão também do narcisismo, né, Helena? É, exatamente. Pessoa muito narcisa, aliás, toda a humanidade tem o narcisismo, mas se ela é exagerada no narcisismo, então ela é fechada e ela faz uma ideia do mundo conforme as ideias que ela tem dentro dela e não conforme o mundo é. Então ela, por exemplo, acha que o mundo não tem que ter erros. Aí eles criam essas sociedades intransigentes, né? Essas sociedades fanáticas para atacar as pessoas que mostram erros. Então, nós, pelo contrário, a gente tenta fazer com que a pessoa veja os erros que tem, porque através dessa visão, como a Helena falou, é que a pessoa vive na sanidade. Agora, e a Luciara? A Luciara dá aulas aí de francês, ela ama a França, Paris. O que, que ela gostaria de falar? Então, Dr. Kepp, ainda ligando nisso que a Helena falou sobre educação e o que o senhor falou, eu vejo que aqui no livro A Origem das Enfermidades, o senhor colocou dois aforismos assim. O ser humano escolhe a liberdade para ser doente e desconfie de toda pessoa que não aceite a consciência. Eu estava pensando, para os jovens, né? Eles querem, eu até lendo aqui uma revista onde fala sobre os jogos digitais, que os jogos são utilizados hoje para despertar interesse, entreter e ensinar. Então, essa revista quer dar a ideia de que os jogos digitais são bons. Mas, no entanto, essa questão que o senhor fala sobre a liberdade, ligada agora, inclusive, ao narcisismo, que a pessoa quer essa liberdade para sair de todo o bem que o senhor falou. Ela quer essa liberdade para sair dessa realidade maravilhosa que tem, da divindade, esse conhecimento infuso, esse contato espiritual, essa saída do tempo e do espaço. Então, essa falsa liberdade que é dada é justamente um suicídio, porque a pessoa vai sair daquilo que é melhor para ela. Sabe, aí o que é mais importante é essa ideia de que principalmente crianças e até numa idade tenra, né, e os adolescentes, os jovens, são assim muito beneficiados pela internet, né, pelos aparelhos modernos que trazem conhecimentos, e, portanto, eles dão a ideia de que o conhecimento, o bem, vem de fora. E não que o próprio conhecimento e o que a pessoa desenvolve é de dentro dela. Que ela, através da inveja, né, através do narcisismo, através da megalomania, ela então se fecha no seu mundo narciso e só quer viver aquilo que ela pensa. Então, todo bem vem de dentro da pessoa que precisa ser desenvolvido. Então, o estudo que se faz é muito atrapalhado pela internet, que coloca ideias, e a maior parte das ideias da internet não são de acordo com a realidade. Então, em vez da pessoa crescer, não fecha a mente da pessoa. Inclusive, a internet é digital atualmente e tem um compasso binário. E a mente tem um compasso ternário. Então, se a pessoa fica muito tempo na internet, ela começa a perder toda a inteligência que ela tem. Ela passa a ser um ser assim mais, vamos dizer, mentalmente biônico, sem o desenvolvimento que poderia ter. Agora vamos ver o Dr. Ademar Monteiro, que ele é um médico que tem muita experiência em pronto-socorro, o que que ele acha desse assunto? Então, doutor Kepp, esse assunto é super importante, né? A pessoa se conscientizar, porque se ela não se conscientiza, automaticamente ela cai na doença. E eu tenho um caso aqui de uma mãe de uma menina de 6 anos que chegou com muita dor de cabeça no pronto-socorro, né? E ela começou a contar a história da filha, e eu achei interessante, porque a filha estudava com uma série de crianças, né? A filha gostaria de desenhar muito bem, só que tinha uma menina na classe que era a melhor da classe em desenho. E o que aconteceu? No intervalo da aula, quando todas fizeram o desenho e deixaram para secar, aí essa filha dela foi lá e rasgou o desenho dessa que é mais talentosa. Só que depois, quando ela percebeu o que tinha feito, ela ficou desesperada, começou a chorar, a gritar, deu um piripaque muito grande na escola. Aí chamaram os pais, aí foram lá, e aí essa mãe veio contando que ela não soube lidar com a situação e achou que, por eles terem falado para a filha, né, o que ela tinha feito, que deixou a filha mais nervosa. Então eu estava tentando mostrar para ela exatamente essa questão da inveja, né, que a filha dela tinha tido da outra, e que ela, quando teve essa consciência por si mesma, ela censurou essa consciência, né? Mas aí a mãe falou, não, mas a outra também é culpada. Aí eu tentei mostrar que ela estava vendo, vamos supor, uma pessoa que tem capacidade como um problema, e não que quem rejeita a capacidade do outro que tem o problema. Aí ela conseguiu se acalmar um pouco mais, porque ela viu, vamos supor, a capacidade, o talento da outra menina como um problema. Então, em geral, parece que as pessoas interpretam assim, como o problema sempre estando fora, né? E, geralmente, as mães, né, desenvolvem muito narcisismo dos filhos, das filhas, e ficam mimando muito. Isso o Freud já falou. Cuidado com os mimos. Quanto mais mima uma criança, mais narcisa ela vai se desenvolver. E com o tempo ela vai rejeitar o que os próprios professores, além dos pais, as próprias pessoas na sociedade que têm cultura, o que elas falam. De maneira que o narcisismo é um empecilho que o mundo tem para se desenvolver. E se a pessoa tiver consciência, então vai deixar de pensar tanto em si mesma, de ser tão enamorada de si mesma, para aceitar as maravilhas que o mundo tem. E a Selma, o que tem a falar? Bom, então, eu estava aqui também vendo essa questão da inveja, Dr. Kepp, ainda nesse livro, né, que foi citado hoje, A Origem das Enfermidades, porque o senhor estava dizendo no começo que nós estamos na transcendência. E justamente nós caímos nessa questão do tempo, do espaço, por causa do pecado original, da inveja que nós temos, né? De não aceitar essa situação original de viver na transcendência. E justamente essa inveja, essa atitude de dar o contra em todo o bem na vida, como essa menininha que o Ademar citou, né? Que não aguentou ver aquele bem. Então, é o problema que está na raiz de toda a doença que existe. E o senhor mostra aqui no capítulo que a inveja é o que existe de mais desnecessário, inútil e prejudicial para todos. Isso aqui é muito interessante, né? Porque o senhor fala assim, na avareza, o indivíduo ainda tem a desculpa de dizer que ele está economizando dinheiro. Na gula, que ele precisa comer bastante para produzir. Na luxúria, que é uma maneira de ter uma existência até mais divertida. Na ira, tem razão de detestar algumas pessoas e assim por diante. Mas que na inveja, não existe justificativa. Porque na inveja, só dá o contra, negar o próprio bem na vida, né? É querer não ser. Então, elimina toda a possibilidade de bem-estar e felicidade na vida. Olha, nós temos aqui um físico, Alexandre Frascari. Seria interessante, ele tem conhecimentos de ressonância, né? De influência energética através das descobertas do Nikola Tesla. O Nikola Tesla mostrou que o nosso funcionamento cerebral físico vem do espaço, né? O que que o Alexandre gostaria de falar? Bom, acho que como o senhor estava falando da questão da transcendência, né? A maior parte da energia que sustenta o universo é essa energia invisível, né? Essa energia que a gente, que não é a energia do movimento, que não está dentro do tempo e do espaço, né? Então essa energia invisível, ela se manifesta em todos os lugares e em todo instante, no mesmo momento, né? E o ser humano, quando ele está numa atitude mais psicologizada, né, mais espiritualizada, ele está mais em contato, né, ele está mais em ressonância, em vibração com essa energia fundamental. E quando ele está mais sensorial, mais ligado aos sentidos, né, aos prazeres imediatos, assim, então ele está mais ligado àquelas energias do movimento, que são as energias perecíveis, né? Então ele também perece, né? Quer dizer, ele só se sustenta, ele só é eterno quando ele está ligado a essas energias transcendentes, né? Então, nota o seguinte, né, como o Alexandre falou, que o que é invisível é que dirige a nossa vida. Nós vivemos mais no mundo invisível, que os sentidos não atingem, do que no mundo visível. Então, Dr. Kep, eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes que nós estamos aqui na Avenida Rebouças, 3819. O nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. E aqueles que estiverem interessados em saber mais a respeito do nosso curso de formação de terapeutas psicossociais, que estamos começando em fevereiro, que então, por favor, chamem nesse telefone 3032-3616 ou que acessem o nosso site www.trilogiaanalitica.org. Até a próxima semana.